Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: quantos atestados posso apresentar para ganhar licença? Pergunto isso, pois tentei entrar com um pedido no INSS para receber indenização, mas ele foi indeferido. No momento ainda estou trabalhando, apesar de não ter condições. Então vou apresentando atestados à empresa para não ser descontado e ganhar licenças. Existe um limite de atestados? Olha, prezado ouvinte, consultei um colega especialista na área de legislação trabalhista e previdenciária que passou o seguinte exemplo. A legislação prevê que o funcionário pode se afastar pelo mesmo motivo dentro do prazo de 60 dias, por no máximo 15 dias consecutivos ou não. Exemplo. Se você apresentou 3 atestados de 5 dias com o mesmo CID, ou seja, Código Internacional de Doenças, em 2 meses, isto está dentro da lei. Caso os 15 dias sejam excedidos, a empresa deve encaminhar o funcionário ao INSS para perícia com pedido de auxílio-doença. Atenção! O INSS tem sim autonomia para aceitar ou não o pedido de acordo com o laudo médico. Olha, nesse ponto quero manifestar meu comentário. Em que pese existir uma legislação que proteja os realmente adoentados e incapacitados, como o nosso ouvinte, existe uma indústria perversa de atestados médicos que corrói as relações de trabalho e alimentam sem número de malandros aguardando uma oportunidade de lesar empresas e previdência. Se continuarmos essa lenga-lenga, onde todo mundo sabe e ninguém se importa, vai ser difícil projetar um futuro animador para nossas relações de trabalho. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.